Mike Wolf na escuta do som ainda? Desça para 4 mil pés, altímetro 1017, considerando a altitude em casa. Para 4 mil no zero. Altímetro 1017. 1017, total 9885. Líder, Opezilon 16. 5526 ao transponder, controle 119, desça 8. Autorizado 360, conforme a rota do plano, decola da 10, curva direita da Eulita Mônica, 5526, transponder 198 ao controle, estão corrigindo o Pesulo 10, Bridge e o Pesulo no 6, gol 1099. Procedimento correto, chame pronto, gol 1099. Chamaremos o comando pronto no 099, na posição 9. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, o altímetro no 017. Afirmo, 1017. Beleza, valeu, guardião 01. Guardião 01, prossiga. E o PES, 4 da manhã, PES, sinal do povo, para retorno, Salvador. Siga com o plano da rotatória, confirmando a sua altitude, guardião 01. Descendo para 1 mil pés. Teste, descendo para 1 mil pés, guardião 01, aguarde transferência de comunicações. No aguarde, 01. Já está visual com o campo, confirma. Confirma, seu carona. Está visual com o campo, está presente? Afirma, visual. E torre 198 desse 195, guardião 01. 198-95, grato pela cooperação. Boa noite, 97, anda gol. Está com a informação certa, coordenação 400, valeu. Solução 340, solução 360. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Mótima. Leo Pesuro 10, XMAP, direto Luz, direto Barbacena, conforme rota. 5531 é o transponder, controle 119, decimal 8. 360, Galeão, 10, curva direita, da El, Leda Mótima, Leo Pesuro 10, XMAP, Luz, Barbacena, 5531, 198. Posição 1, vai tomar com 10 na meta, gol 971. Gente, chame pronto, gol 971 com o atendimento correto. Tá. Se você não bater 5 minutos parado nesse setor, 1 no meu pé. 6, guardião, não me escuta permanente. É, escuta permanente. Agora sim, guardião 01, você na retorno para pouso no Drive. direto, Graia, reportando a curta final, 1-0, 1-7, ao ajuste. Olha, Marcelo, você vai ficar na curta final, Guardião. Uno 866, prossiga agora direto Duna, desça para 2000 pés, ILS que autorizado, reporte localizador. ILS Duna 3000, reportará o voo. Para pushback, treinamento, posição número 6. Confie, posição 06. 06, meu querido. Presidente, qual era a equipe de solo, chame táxi? Táxi, grato. ...099 na escuta do solo. Na escuta, 099.